dá punk, dá punk, dá punk, dá brincadeira não. É claro, amigo, que é moleza, vai com uma baby em madeira. Tá achando que a vida é brincadeira aqui, não é? Não é assim não. Quando o bicho pegar, você vai virar e cantar assim, tragada.